No deserto, a voz do Senhor ecoou. A Moisés, a Arão, a direção revelou. Contar os filhos de Coate a missão. 30, 50, prontos em adoração. Com véus e cobertas, o santuário a proteger. A arca do testemunho, com cuidado a mover. Pano azul e peles, tudo para o teu altar. Os filhos de Coate, prontos a servir e amar. Oh Senhor, teu nome é santo. Em tua presença encontramos descanso. Os levitas em tua obra ministram com amor, com fé e com dor. Com cortinas a levar, a tenda da congregação prontos a edificar. O véu da porta com graça adornar. Em cada detalhe teu amor a mostrar. E os de Merari, as tábuas vão carregar, com colunas firmes, prontos a sonhar. Na tenda do encontro, a luz vai brilhar. Ministério de vida, prontos a adorar. Fé e com dor. Tua vontade se cumpre em nós. A cada passo seguimos a tua voz. Cobrindo o sagrado, guardamos o temor. Em tua santidade encontramos o amor. Santo, em tua presença encontramos descanso. Os levitas em tua obra ministram com amor, com fé e com dor. Servos do Senhor, unidos em louvor, na tua casa encontramos o amor. Em cada geração o teu nome exaltar, ó Senhor, em ti sempre vamos.